Olá então, ora muito bom dia a todos e a todas. Ora, estou então na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta, como de habitude, todas as sextas-feiras aqui estou na sua companhia. Ora, então espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde, e ora, para quem trabalha, muita saúde também, e boa coragem, e para quem rola nas estradas também, muita coragem, e para todos os doentinhos do mundo, muita coragem e tudo de bom. Ora, hoje somos sexta-feira, 7 de maio, entramos no mês de maio, no mês que a gente lembra-se ir a Fátima e a outros lados, e então 7 de maio de 2021. Ora, espero que vocês estejam bem e vamos continuar com a nossa emissão, com muita música portuguesa das 9 ao meio-dia. Então vamos já começar com a música que tem por título A Lua, Tu e Eu. Apaga a luz, dá-me um abraço. A lua vai surgir. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Senta a energia que ela traz. Fecha os olhos, sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua. A lua, tu. Tu és a minha lua, eu sou eu, tu e a lua, a lua, tu e eu, tu és a minha lua, eu sou. Os olhos brilham tanto esta noite, iluminam o nosso quarto por inteiro. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Vem dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Eu só sou eu, tu e a lua. A lua, tu e eu. Tu és a minha lua. Eu só sou eu. Filas em aldeias, vilas e Ora, e continuamos então com Ana Moura, Andorinha. Sorrinhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar as pés do chão. Quero voar daqui para fora. Ir embora de avião. E só voltar um dia. Vou pôr a bala no porão. Saborear a primavera. Não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha. E continuamos então com as mineirinhas. Eu duvido. Eu também duvido muita coisa, mas tem-se que andar, não é? Ora, então vamos para a frente. Você pode revirar o mundo, e não vai achar ninguém melhor que ele. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perdeu. Uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal. Carlita, estamos à escuta das mineiras Eu Duvido, e a seguir ficamos com Carla Maria. E com quem? Com a música Com Quem É o Homem Português. Eu acredito. Os seus olhos são estrelas no meu corpo a cintilar. Duas tochas, duas velas, durmo e acordo com ela. Para ela fiz um altar. Horas e 21 minutos, então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, quanto ao nosso tempo, hoje é sexta-feira e o dia está bom, está melhor do que ontem. Temos então 5 graus e está tudo degajado. Até na tarde temos 14 a 15 graus. Então, um ótimo dia para vocês aí desse lado. Então, estamos à escuta do DNA. DNA Conceição, nome da Santa. É mãe em letra maior, sofre tanto e sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia o vento rasgou para me dar vida ao nascer. Já tanto tempo passou e o homem que hoje sou é ela. Sinto

Ora, pois é verdade, Emílio Dias foi um grande homem aqui para a nossa rádio, para a Rádio Arco-Íris. Espero que ele esteja onde estiver, que esteja bem e que repouse em paz. Jeito que eu sei, maldito é. Mais um pouco deixa-te louca. Beija minha boca e apaga o meu fogo. Tens o teu lugar, eu sei que vais ficar. Abraçada a mim, juntos vamos acordar. Fazes amor demais. E sempre quero mais. No meu quarto de hotel. Mulher sabor a mel. Maldito lar. Põe-me o ovo desse jeito que eu sei. Maldito lar. Mais um pouco deixa-te louca também. Maldito lar. Põe-me o ovo, baby, tu sabes tão bem. Maldito lar. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Só me faz pensar em ti. Serás sempre o meu vício, meu vício. No meu quarto de hotel. Mulher sabor a mel. Maldito lá. Põe-me o ovo desse jeito que eu sei. Maldito lá. Mais um pouco deixa-te louca. Serás de mais ninguém. Maldito lá. Põe-me o ovo desse jeito que eu sei. Maldito lá. Mais um pouco, deixa-te louca também. Maldito lá. Põe-me o ovo, baby, tu sabes tão bem. Maldito lá. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito lá. Desde o dia que ao mundo eu vim, teu amor por mim é verdadeiro. Sei que sofreste demais por mim. Se não fosses tu, o que seria? Foste o melhor que Deus me deu. És tudo para mim, ó mãe querida. Eu te agradeço e hoje canto para ti. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Eu te agradeço, mãe, o que fizeste. Eu te agradeço, mãe, com alegria, por todo o amor de mãe que tu me deste. Eu te agradeço, mãe, os teus conselhos. Eu te agradeço, mãe, pelo amor. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Estou contigo e sempre te darei valor. Na minha vida, e mesmo a sofrer, tu estavas lá. O amor, eu te agradeço, mãe querida. No melhor e no pior, sei que como tu não há. Se não fosses tu, o que seria? Foste o melhor que Deus me deu. És tudo para mim, ó mãe querida. Eu te agradeço e hoje canto para ti. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Eu te agradeço, mãe, o que fizeste. Eu te agradeço, mãe, com alegria, por todo o amor de mãe que tu me deste. Eu te agradeço, mãe, os teus conselhos. Eu te agradeço, pelo amor. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. aniversários. Eu te agradeço, mãe, pelo amor. Eu te agradeço, mãe, todos os dias. Estou contigo e sempre te darei valor. Canções de amor. Canções de amor. Doces palavras de cor. São gestos tão lestos, amando sem destros. É dar tudo o que tens de melhor. Já tenho estrelas no céu. E no fim tu vais ver, tanto vai acontecer. Fecha os olhos e deixa-te levar pelas canções de amor. São momentos de cor. São abraços, são sonhos. Olhares, risos. Somos canções de amor. Canções de amor. Doces palavras de cor. São gestos tão lestos. Amar ser estes. É dar tudo o que tens de melhor. Canções de amor. Abraços, são sonhos, sonhares, risonhos. Tudo o que somos. Canções de amor. Doces palavras de cor. São gestos tão lestos. Amando sem restos. É da tua vontade. De melhor. Canções de amor. Horas e 54 minutos, então continuamos a nossa música portuguesa, a melhor música aqui na vossa rádio, na Rádio Arco-Íris 96.2. E continuamos então com Sidónio Silva, A Rosa que Te Dei. Significa que tu és para mim aquela rosa. Ora, então, e ao mesmo tempo, eu aproveito a passar a dar um bom dia ao nosso amigo Florão, amigo que grava-nos as nossas canções, as nossas emissões todas as semanas. Então, para ele, um ótimo dia e muito bom dia. Mais

Então estamos à escuta de Marisa Mãe. E quem não se lembra das mães? Eu acho que toda a gente se lembra das mães. Então, e como estamos no mês de maio, vamos passar aqui uma mula de várias canções, uma melodia de maio, que já há muitos peregrinos lá em Portugal a caminhar para ir até ao santuário, e eles só acolham 7.500 pessoas. Então, vamos escutar esta bonita música de maio. Dizem que há uma estrela a brilhar num lugar sagrado e de encanto, onde há sempre um mar de gente, de terras distantes vão chegar. Hora 10:05 e passamos a nossa primeira hora já da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então estamos à escuta da música portuguesa. Música portuguesa não há como a música portuguesa. Eu acho que será a melhor ao mundo. Então desejo-vos um ótimo dia para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão. Eu vi a nessa toda noite, um merengue a lambada samba. Eu vi a nessa toda noite, um merengue a lambada samba. Pela madrugada fora, da primeira até a última hora. Pela madrugada fora, da primeira até a última hora. A nega dançando o merengue. Olha o merengue. A nega dançando o merengue. Vai, vai. Ai. Vamos, toca a dançar, que a vida é curta e isto passa depressa. Vamos embora, toca a dançar as nossas músicas portuguesas. Haja um bocadinho de alegria, não pode só haver tristezas. Fim de semana de novo, eu tô no meio do povo, a maior curtição. Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão. Eu danço e tomo cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, todo gritando, mexe, mexe, com ela, mexe, mexe, com ela. Mas mexe, mexe, que é bom. O povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe, que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe, que é bom. Cadê o sacode da galera? Quero ver! Comigo! Fim de semana

Um bocadinho de paz faz muito bem, não faz? Então, continuaremos a escutar a nossa música no 96.2, a Rádio Arc-en-Ciel. Ficar no teu coração. Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão? Guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tua viola, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh. Sem nunca olhar para trás. Só amar sem ter amor. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh. Sem nunca olhar para trás. Paz, paz. Só amar sem ter amor. Mas quem te disse que eu quero e até desespero ficar no teu coração? Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão? Guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tudo viola, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh. Sem nunca olhar para trás. Paz, paz. Só amar sem ter amor. Eu hoje quero é paz, paz, paz. Sentir o teu calor, oh, oh, oh. Sem nunca olhar para trás. Paz, paz. Então, e continuamos com um tango de souvenir por o Cresta Frederico Busch. Então, se vocês estiverem aí em casa, em casal, vocês atraquem-se um bocadinho e dancem para animar um bocadinho as coisas. Isto não pode ser só tristeza. Vamos embora. On s'est revu dansant dans une canette. On a conclu que la vie était chouette. De ce jour-là, on fait toujours la fête. On s'est revu dans les grands bas de musette. On a prévu de faire toujours la fête. Toujours ensemble, on danse à la guinguette. Jour contre jour, c'est le tango qui nous arrête. Te souviens-tu de ce tango qui nous a plu? Te souviens-tu? C'est ce jour-là qu'on s'est connu. Et l'avenir qui nous ton désir. Souviens-tu de ce trop de l'imprévu? C'est ce jour-là que dans tes bras je suis venu. Então viemos de ouvir um tango do souvenir da orquestra de Frederico Bucci. E então vamos continuar com Nelson Ned, Tudo Passará. Eu penso que este, o vírus que anda aí, que irá de uma vez para sempre. Espero bem e que tudo passará bem. Então escutemos a nossa música. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração

esquerda, direita também. Mãozinha na cintura e depois logo se vê. Que nos guia o caminho, amor de mãe. casa com sorrisos no olhar. Quando temos frio, a mãe nos dá seu calor. E chorar, reza a Deus nosso Senhor. Amor de mãe, amor de mãe, é a luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Amor de mãe, amor de mãe, é a luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Ora, então vamos escutar esta canção que tem por título Laisse-moi t'aimer de Make Vente. E esta música é dedicada à minha mulher, porque ela gosta muito de ouvir esta música. Ela está no trabalho, não sei se ela estará a escutar, mas se não tiver, as pessoas que escutam dirão. Então esta música é dedicada de mim mesmo para a minha esposa, de Make Vente. Faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Essa fruta eu bebo no

picar o galo da Teresa. Vai te picar o galo da Teresa. Vai te picar o coração. Já chegou lá a notícia por alguém que foi picado. O galo da Teresa quando pica não tem dó. Quando está no poleiro, cocô, cocô, cocô. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. O galo da Teresa vai te picar. E continuamos então com Rui Alves, intérprete Castelo Branco, Saudades da Beira. E então vamos ficar com esta canção e a seguir passaremos uma página de pub e a seguir continuaremos com as nossas músicas portuguesas aqui na Rádio Arcanciel 96.2. Quem nasceu lá por Castelo Branco do cimo da serra. Eu nasci na beira, sou homem pequeno, sou como granito, bem rijo e moreno. Coração da serra, não amo a cidade, só na sua terra se sente à vontade. Nos altos montes andar ao sol todo dia. Ai, andar ao sol todo dia. Beber água fresca lá pelas fontes. Cantar como a cotovia. Ai, andar ao sol todo dia. Eu nasci na beira, sou homem pequeno, sou como granito, bem rijo e moreno. Coração da serra, não há cidade, só na sua terra se sente à vontade. Ó Castelo Branco, ó Castelo do cimo da serra. Quem nasceu lá por Castelo Branco não é feliz noutra terra. Ai, mirando o cimo da serra. Eu nasci na beira, sou homem pequeno, sou como granito, bem rijo e moreno. Coração da serra, não amo a cidade, só na sua terra se sente.

16:17 e continuamos então com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo toda a sua família e todos os amigos que a conhecem, e não esquecendo também todos os animadores da Rádio Arco-Íris. E então, da minha parte, eu desejo um ótimo dia e que tenha muita, muita saúde e tudo de bom. Então, eu vou passar aqui uma canção que tem por título de Ana Gil, Eu Te Agradeço, Nossa Senhora. Ora, e vimos de ouvir Diana Gil, E então continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte da Glória, que faz a nossa emissão, faz a sua emissão às quartas-feiras, das 14 às 16. E então ela pede para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, para todas as pessoas que estão a sofrer e para todos que a conhecem. E então, e a todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel. E da minha parte desejo-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir aqui a José Malhoa, Duas Rosas. Dei uma rosa à minha querida, ela quis mais e dei-lhe duas seguidas. A sua seca logo passou, benditas rosas que salvaram. Zangado comigo, e entre nós já se falava no fim. Mas eu pensei que uma briga sem sentido ia passar como uma flor dada por mim. Então colhi uma rosa encarnada, logo lhe a dei, mas ela nem quis saber. Disse-me até que só uma não chegava, precisa mais para desculpar e esquecer. Eu por amor voltei lá para o jardim, colhi outra e assim o que tinha que fazer. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, benditas rosas que salvaram nosso amor. Passar com uma flor dada por mim. Então colhi uma rosa encarnada, logo lhe a dei, mas ela nem quis saber. Disse-lhe até que só uma não chegava, precisa mais que desculpar e esquecer. Eu por amor voltei lá para o jardim, colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, benditas rosas que salvaram nosso amor. E a zanga passou, dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou, dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, benditas rosas que salvaram nosso amor. Ora, então continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte do Sr. Daniel, que ele veio de Portugal, mas que já está aí há duas semanas. Ele telefonou-me, que era é um grande amigo meu, e que a gente agora nem se pode ver nem nada, não podemos ir ao café, nem nos cruzar com as pessoas que gostávamos de estar sempre a falar uns com os outros. E então ele pediu-me para passar aqui uma cançãozinha para toda a malta, e então vou passar aqui uma canção que tem por título Jorge Ferreira, Uma Desgarrada. Espero que seja do agrado dele e que ele deseje um ótimo dia e tudo bom para si e para a sua família. Então vamos ouvir o Jorge Ferreira. Então, e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2, a melhor música portuguesa. Num berço pobre nasci, num berço pobre nasci, é um balado com humildade. Yeah.

esta dedicatória dedicada de Cessaruga, e então vai para Chetanoff Soluar, e ele pede para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os amigos que o conhecem, e para todos os doentinhos do mundo, todas as pessoas que sofrem. Ora então, de minha parte, o meu desejo um ótimo dia e tudo de bom. E não esquecendo, então, também o meu neto, o Télio. Então, e como nós vamos até Chatanofre, vou passar aqui a canção do Apito ao Comboio. Vamos andar uma voltinha do Apito ao Comboio. Ora, 11 horas e 41 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel. Então estou na presença de Lourenço. E então que eu desejo um ótimo dia para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão, o fim de semana à porta. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória, mas essa dedicatória vou falar em francês porque é para uma pessoa francesa. Ora, e se dedicasse que je vais passer, c'est da part de Paulette, de da copina de notre ami Michel, que fazia a emissão ao dimanche de Ocardion. E je vais passer aqui une chanson qui a pelo título Fleur de Tirol, Balsa Jean-Claude. Então, para toi, Paulette, je vais passer ce petit morceau de une valse que se dedicasse para toi e Michel, que on oublie jamais.

Ora, então vimos de ouvir a Agatha, Comunhões de Bem. Então tem aqui mais uma dedicatória e a última, e é da parte do Sérgio Elmiro, que é o nosso animador das quintas-feiras com as vozes de Portugal. Ora, então eu vou, e ele dedica a isto, esta canção, a todo o auditório da Rádio Arcanciel, a todas as pessoas que sofrem, a todos os doentes do mundo, e para ele também, e que tenha um ótimo dia, e que tenha tudo bom, e que trate bem dele, e espero que tenha muita saúde com muitos anos. Ora, e para todo o auditório, e então a gente vai ouvir uma canção que é um bocadinho triste, mas eu também gosto muito de ouvir esta canção, que tem por título A Diana Gil, A Lágrima. Ora, pois é, meus amigos, foi assim que cheguei mais uma sexta-feira ao fim da minha missão. Então espero que tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia e desejo a todos muita, muita saúde, muita alegria, tudo de bom ao que desejo a todas as pessoas que estão à escuta da nossa rádio, da Rádio Arcanciel 96.2. Então estarei cá sexta-feira próxima, se Deus quiser, e vocês tenham muito cuidado, cuidam-se bem de vocês, e tenham muito cuidado, evitam de sair, que é muito bom para nós. A gente tem que ter um bocado de paciência, ficar um bocadinho em casa e tudo mais, mas é bom para a nossa saúde e para nos proteger também um bocadinho. Então, desejo um ótimo fim de dia de sexta-feira, 7 de maio de 2021, e espero que daqui a sexta-feira a gente torne-se a encontrar com todas as pessoas na escuta da Rádio Arcanciel. Então, da minha parte, bom apetite, um bom fim de semana e tudo bom para todos, é o que eu desejo. E vou-vos deixar com a RTP Internacional para escutar algumas notícias lá de baixo. Então, bom fim de semana e até sexta-feira, se Deus quiser. Miguel Soares agora com uma síntese da atualidade. O Supremo Tribunal Administrativo